Carreta Mega Negona. É, Carreta Mega Negona. Essa sim, tem orgulho de ser capanemense. Eduardo Show, o sucesso da galera. Mega Negona. Lembrança de um sonho bom. Essa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela vai te envolver, é a galera do rock. Deixa o som te levar na batida delirar. Ela Roberto, DJ Michael, sucesso. Negona. Negona. DJ Eduardo Show. Carreta Mega Negona. Eduardo Show. Oh, Show. Mega Negona. Mega Negona. Hoje à noite eu vou curtir algo diferente. Que me chame a atenção e seja um verdadeiro show. Novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Põe o povo pra dançar, animando a galera, você vai se apaixonar. Esse é o Eguia de Fogo que chegou para ficar. Tiro super top, a novidade está no ar. Diz Hélice e Juninho, é quem vão comandar. O Eguia de Fogo é um verdadeiro show. Está de volta pra você, o som que nos conquistou. Eduardo Show. DJ Eduardo Show. É Mega Negona. DJ Eduardo Show! Carreta Mega Negona! Paredão Mega Negona! É você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão.

não te amar. Não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Paixão não vem assim. DJ Eduardo Show. DJ Eduardo, o fenômeno do Pará. Carreta Mega Negona. Carreta Mega Negona. Essa sim tem orgulho de ser capanemense. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Continua. Eduardo Show. Eduardo Show. Negona. Mega Negona. Desde que você saiu de um sonho. Mega Negona. Dali. Mega Negona. Mega Negona. DJ Eduardo Show. O sucesso da galera. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, porque tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você morre de mim. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. DJ Eduardo, o fenômeno não para. DJ Nenê, no pancadão, tão, pega a parede. Paredão Mega Negona. Bem, bem, bem, bem, bem. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Na verdade, estou sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, porque tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai. DJ Eduardo Show! DJ Eduardo Show! É Mega Negona! É pura tecnologia! Vinte e quatro horas pensando em ti. Negona! Quando te encontrei, aconteceu assim. Queria tanto te conhecer. Com os supertelões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. DJ Edson vai agitar, DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar.

sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão, não me deixe assim. Mega Negona. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. DJ Eduardo Show! É! Carreta Mega Negona! Negona! Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos tudo. Ilusão foi que restou em nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho vai tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Errão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só me dá quando eu escutar. Errão, por tentando parar. Errão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só me dá quando eu escutar. Errão, por tentando parar. Em todo lugar, sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar. Mas... Show automotivo mais perfeito do Pará. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Confio no amor, meu eterno amor, não vivo sem te ter. Eduardo Show. DJ Eduardo Show. Negona, aqui é paredão mega negona de Capanema, Pará. Mega Negona. Mega Negona. Vai tocar Mega Negona. É o todo poderoso, é o Rubi. DJ Eduardo Show. Parada.